Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. As doenças que afetam a boca podem ser prevenidas através de uma boa higiene oral. O Seixal Saudável deixa hoje no ar cuidados especiais. Os conselhos são dados por Joana Mota, da Clínica São Marcos, que está hoje em estúdio. As perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Quase todas as doenças que afetam a saúde oral podem ser travadas através de uma higiene correta e eficaz. O que é uma boa higiene oral? Consiste num conjunto de medidas que visam a correta remoção da placa bacteriana, nomeadamente uma escovagem correta e adequada a cada pessoa, pelo menos 3 vezes ao dia, mas o ideal seria sempre após as principais refeições, com uma pasta dentífrica fluoritada, que se recomenda que seja entre os 1000 e os 1500 ppm de flúor, que é um aspecto que muitas vezes os doentes desconhecem, portanto que devem verificar o nível de flúor que está na constituição da pasta dentária, substituir a escova de 3 em 3 meses pelo menos, a utilização do fio ou da fita dentária ou ainda, em alguns casos, o escovilhão, de forma a promover a limpeza interdentária, que muitas vezes com a escovagem não é suficiente. Depois pode-se fazer um complemento desta higiene através do uso de um colutório, 1 a 2 vezes ao dia, portanto, de acordo com a situação de cada paciente. Portanto, estas são as medidas para a correta higiene oral. E o que pode acontecer se não tivermos uma higiene oral correta? O que pode acontecer é que a placa bacteriana, portanto, que é uma película que adere à superfície dentária e também no dorso da língua, pode levar à desmineralização ou à dissolução do esmalte, levando à formação de cavidades que são diagnosticadas como cárie. Essa cárie dentária, por sua vez, se não for feito um tratamento adequado, vai evoluindo, levando muitas vezes a uma situação de dor e muitas vezes à perda dentária. A placa bacteriana, por outro lado, também pode levar à formação de tártaro, que causa uma inflamação das gengivas, que é conhecida por gengivite, e, em alguns casos mais graves, poderá evoluir para uma periodontite, que é uma situação em que já há uma perda da estrutura óssea e que pode também, tal como a cárie, levar à perda dentária. Muitas vezes os pacientes associam apenas a cárie à perda dos dentes, mas também os problemas gengivais podem evoluir e conduzir também à perda dentária. E em termos de alimentação, devemos evitar o consumo de certo tipo de alimentos ou de bebidas? Sim. Portanto, a alimentação deve ser variada, equilibrada, saudável e devemos fazer uma alimentação pobre em açúcares, uma vez que os açúcares são o principal substrato das bactérias e é através do metabolismo bacteriano que se formam ácidos que promovem a tal desmineralização do esmalte, levando à cárie. Também as bebidas açucaradas, gaseificadas, contribuem para esta situação. E, portanto, devemos evitar os alimentos doces, principalmente fora das refeições. Tentar, sempre que os ingerimos, fazer logo de seguida uma boa escovagem e moderar o consumo, por exemplo, definir que só ao fim de semana é que se comem doces e não fazer, portanto, disso uma regra diária. E o tabaco, é ou não prejudicial? É, sem dúvida. O tabaco é um dos fatores que degrada bastante a saúde oral. Não só em termos estéticos, a nível da pigmentação dos dentes, que tanto os fumadores se queixam, mas também, nomeadamente, nos problemas periodontais, que há pouco falámos, é um dos fatores que agrava bastante a situação nos doentes que já têm essa predisposição. E é, sem dúvida, um hábito a reduzir ou, o ideal, a eliminar. E que outros cuidados aconselha? As consultas dentárias de 6 em 6 meses são fundamentais porque promovem um diagnóstico precoce para evitarmos todos estes problemas atempadamente e também porque o técnico de saúde poderá dar algumas instruções em termos de melhoria da higiene oral mais específicas para aquele paciente. A aplicação de selantes de fissura, que hoje em dia estão muito em voga nas crianças, que são um método preventivo em que se aplica um isolamento nas fissuras dos dentes posteriores, de forma a melhorar a higienização, principalmente nas crianças e adolescentes. Considerando que hoje em dia se fala muito de responsabilidade social no setor privado, de que forma é que acha que a Clínica São Marcos poderia trabalhar em parceria com o Seixal Saudável nesta área da saúde oral? Eu penso que participando em mais programas deste género, nomeadamente fazendo ações de sensibilização e também de esclarecimento à população, ou até mesmo publicação de alguma informação útil ou outros projetos que eventualmente possam surgir e que nos pareçam úteis também nesse sentido. Fazer uma higiene correta e eficaz permite travar quase todas as doenças que afetam a saúde oral. É com esta ideia que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar de cidadania. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.